Salvador, boa tarde, voo 1-8-8-4-3-500 na PUC. Voo 1-8-8-4, contato com a DAC, gabarito de voo 230, e eu saio da PUC. 230 via PUC, poderia voar Jam? Autorizado, 1-8-8-4. Oi, Jam, obrigado. Passarinho 2230, estão no prazo de posição de 1 hora, agora 3 dias, um helicóptero de 500 para o militar, e não irá servir nessa aproximação. Para 2010, o altímetro no 02, autorizado a final do procedimento elétrico de rede pelo 0, suporte 7-10. Passarinho 2-3-1, autorizado que se prepara o nível de voo 050. Usado posto passarelo, Salvador. Frente ao 95, decimal 45, ao dano 95, decimal 85. Mantenha subida litoral, 500 pés e aguarde para frente todas as comunicações para todos. Você consegue sobre o voo Itapuã? Cachorros, estou ensinando 8 do final 95. Controle, boa tarde, eu sou o Renan 227, quer falar? Altimetria 022, autorizado o sinal de procedimento e alerta disponível por cima 0, reforço estabilizado. Altitude de 5007. Está autorizado o pouso na 510, vento 100 graus, 109. Retrato, leve pouso 110, boa noite, verdade. Tomar 227, seu colapso. Fechando a minha 227, contato radar, gabarito de voo 380 e eu saio da sua rua. Por favor, a possibilidade de voar, leve acesso. Autorizado. Thank you. Para Juliette, eu sou da Torre, 3198-95. 0, vento 130 graus, 09. Thank you. Mantenha inicialmente o corredor. Qual é o meu que está mantendo? Dá um vídeo com o modo carne. Seja pessoal, o cruzamento da final da 1-0 até agora, da 2-0, divisão. Agilizando para o cruzamento da 1-0. Agilizando, cruze a retaguarda do Aeroporto da Bianca, Carlos do Eco, reporte que final em março. Cruzando a retaguarda do Aeroporto, retaguarda no final da 1-0. serviço radar encerrado, 5438 do Alto Salvador, mantém o nível de voo no 60, sob controle de alto para o 520 do Ipaúna. Gente, tem presença livre para pouso, acima de Flor. Obrigado, boa tarde. Patrulha Salvador, boa tarde. Oceanel 6355. Oceanel 355, contato radar. Gostaria de voo 380 e orientação 1. 360, campo 1-63. Fico autoriza a lida, senhora. Autorizado, 6355. Muito obrigado. Dando Leda, o Chané 6355. Autorizado, 1-0-0 grau, contato. Francisco, minha torre de Salvador, frequência 18, sinal 95. Papa Romeu Zulu Bravo Gol. Qual a intenção de pouso? Zulu Bravo Gol que vai para Aracaju, só está querendo ajudar o cruzamento do aeródromo. Prossiga em posições visuais e está autorizado manter a linha do litoral aguardando o transferência de controle e comunicações. Autoridade manteria do litoral e aguardando transferência da do Bravo. 2230, reforma 03, chama o controle de Salvador 1201, mantendo a sua até no mínimo 2.500 pés. 1208, mantendo a sua até no mínimo 2.500 pés. Controle de Salvador, passando 2230, na sua subtransfer. Passarinho 2230. Contato de radar, mantenha a torre decorada em até 2.000 pés, após o sair da A, e sair da A, o passarinho de voo 2230. Ok, mantenha a torre 2.000 após na A, e o passarinho 2230 não tem condição de cumprir o gradiente até esquerdo do procedimento. Gerente 2230, estabelecer restrições para o nível de voo 1.80, após 2.000 pés, vai direto para a Lesta. Ok, autorizado direto 180, após 2.000 vai direto a Lesta, é Lesta, só para o nível 2.0. sobre Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Então, tem a dar um número 2. Alta Gravidade para nível 190, altura 1095.